Já são mais de meia dúzia. Histórias, rimas e algo mais, e sai mais um escrevinhando. Já são mais de meia dúzia que nos vão maravilhando. É mais um escrevinhando que brota da imaginação. São as crianças de Santiago que dão largas ao coração. Mesmo nos tempos que correm, penosos para toda a gente, sopra uma inspiração extra e navega-se para a frente. A união faz a força, o querer a determinação. Assim nasce mais um livro para nossa satisfação. Respeito por si e pelos outros como notas ao piano, mais o respeito pela natureza foram o mote deste ano. E assim as nossas crianças, que têm o mundo nas mãos, crescem em afetos e sabedoria e serão melhores cidadãos. Pelo empenho e pela dedicação, todos merecem louvor. Está feito o escrevinhando com muita alegria e amor. São uma família na escola, crianças, professoras e assistentes. O carinho e a alegria de todos fazem sempre dias diferentes. Juntos somos mais felizes, até com o cotovelo fazemos afago. É sempre com um sorriso que se vive a EB de Santiago. Bem-ajam. Joaquina Mourato.